André Cedês, o moral de Bicoara. 0713 1046 Bahia Show. Me leve. Isso é pagodão. Ela vai pra academia, vai de calça alegre. Chega, fica alegre, que sabe vai pirraçar. Eu chamo pra sair, ela diz que se der. Se eu chamo pra curtir, ela diz que se desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, olha pra mim, vai. Que carinha é essa, rapaz? Vem! Tira a calcinha de dentro. Tira a calcinha de dentro. Tira a calcinha de dentro. A calcinha, a calcinha. Tira a calcinha de dentro. Tira a calcinha de dentro. Tira a calcinha de dentro. Só um pouquinho, vai. Tira a calcinha de dentro. Tira a calcinha de dentro. Tira a calcinha de dentro. A calcinha, a calcinha. Ela tira a calcinha de dentro. Calcinha de dedo, mas ela vai pra academia só pra pirraçar o bebê. Ela vai pra academia, vai de calça alegre. Chega, fica alegre, que sabe vai pirraçar. Se eu chamo pra sair, ela diz que se der. Se eu chamo pra curtir, vai no chão, vai, vai. Se desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Olha pra mim, vai. Que carinha de safado é essa, rapaz? Vem! Tira a calcinha de dentro. Tira a calcinha de dentro. Tira a calcinha de dentro. A calcinha, a calcinha. Ela tira a calcinha de dentro. Tira a calcinha de dentro. Tira a calcinha de dentro. Pirraceta. Tira a calcinha de dentro. Joga pro lado, vai. Só um pouquinho, vai. Só um pouquinho, vai. Só um pouquinho, vai. Tira a calcinha de dentro, tira a calcinha de dentro, tira a calcinha de dentro.